sobre, falar sobre. Eu já fui.

um espaço musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Tenda Amador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Era quase meio-dia, a noiva está a chegar. O padre com bonomia faz sinal à galeria. A função vai começar. O povo posto em sentido, nós à frente, lado a lado. Estava tudo bem vestido, ela de branco e comprido, e eu com um fato riscado. O sermão chegou ao fim, alianças com o nome. Quando gastou o latim, dissemos os dois que sim. Já estava tudo com fome. Nos retratos com fogacho, à saída da igreja, os chegados mais embaixo, os outros ficam em cacho. Isto tudo salvo seja. Está na hora do cortejo, também tem os seus preceitos. As mulheres mandam um beijo, os homens lembram desejo, todos atiram confeitos com ervas que nem sei. Os comeres são temperados por essa mesa de um rei. E antes que o vinho almareie, canta-se sem casar. Quase meio-dia, a noiva está a chegar. O padre com bonomia faz sinal à galeria. Mas quis, quis.

Às 11h30 saiu para a rua com o seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua no céu de estrelas, conselheiro. Coração quente, firme de mente, à sua porta então chamou e abriu-se a janela, e só para ela triste cantou. Vinda do nada, fui eu que te abri a porta. fazer um desfile. Sei que foram mais de mil que te sentiram cheio, mas eu suporto essas dores, pois entre os teus mil amores eu sei que fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Podes andar de braço dado com o teu novo namorado, que importa? Quando chegaste estonteada, vinda do nada, fui eu que te abri a porta. Se te sento bater no teu peito, que por mim tanto sofreu, o meu coração. Alexandre e Regina. Um amor impossível e um vulto no espelho. De segunda a sexta-feira, a Rádio Antena Web traz para si mais um momento imperdível. A Rádio Novela Brasileira, Um Vulto no Espelho. Uma história emocionante de princípio ao fim. Um Vulto no Espelho. De segunda a sexta-feira, às 19h30, no Canal 2. Da Antena Web. Brevemente. Vem meu amor. Dieta. Um grande amor, é tanta. l'estate la luna le spererà su. E tante volte io me lembro, ma che la sferia se in settembre salvo l'amore per Roma e per me. Io ti amo, caro. Io ti amo. Oh, Vai que eu não encontro o meu caminho. Ontem à noite andei sozinho, sem encontrar o teu olhar no meu. Vai fazer as noites e os dias inquietos, o silêncio e a angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas de sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido, que o mundo construiu na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura, o sossego do meu peito, a

de Deus que te tira esse tormento que te abrange, o sofrimento desse teu formoso rosto. Só quando eu voltar, compreendo. assassinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Sempre